a sua rádio onde você estiver. Apressa-te, amiga minha, minha pomba, minha formosa. Não se envergonhe de ser humilde. A humildade consiste no conhecimento perfeito daquilo que somos e podemos, sem fantasiar-nos com qualidades que não temos. Humildade não é posição de corpo nem tom de voz. É posição de espírito, que sabe o que é e o que pode, e não precisa manifestar-se aos outros. Vale por si mesmo. Seja, pois, humilde. O espírito. Hoje de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Que fala o repórter Eto, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Tríplice Fronteira, nesse domingo de sol maravilhoso. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Bom dia, Samela Araújo. Bom dia, Márcio Barreto, nesse domingo bonito, como você falou aqui em Foz do Iguaçu, ao vivo aqui, né? Da rua Patrulheiro Venante Otremba, aqui na Vila Maracanã, Transamérica Foz. Hoje com um convidado super especial aqui no programa Histórias e Memórias, programa ao vivo, com o nosso amigo Alvir Preisner, ele que é o chefão da comunicação aqui da região oeste do Paraná. Não falo nem de Foz do Iguaçu, né, Rita? Porque verdade, vem lá de verdade. Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu. Ele que pelas suas mãos passaram, né, vários profissionais. A maioria, eu diria. A maioria. Está atuando hoje aqui nessa região, né, da Tríplice Fronteira. E como nós sempre falamos, Alvir, não é uma entrevista, que sempre é um bate-papo muito, muito gostoso. Vamos puxar um pouquinho aí sobre a sua vida e falar de tudo um pouco. Acho que você tem muitas histórias aí para contar para a gente. Bom dia, Alvir. Bom dia, Jorge. Bom dia, Márcio. Rita, minha querida afilhada Samila, a direção da emissora também. Meu muito obrigado, o convite é uma honra muito grande estar aqui para a gente bater um papo nesse domingo. Domingo de manhã é meio complicado, mas estamos aqui. É, esse horário aí é complicado, mas nós temos aí os ouvintes, né, fiéis no nosso programa. Lembrando hoje, Rita Araújo, você que adora futebol, né, hoje à tarde, a partir aí das 4 horas da tarde, nós temos aí a transmissão lá de Cornélio Procópio, né, do jogo do Foz do Iguaçu contra o PSTC. A equipe da Transamérica saiu 5 horas da manhã hoje daqui para ir cobrir o jogo lá, então acompanhe o futebol aí na rede Transamérica. Ontem, Rita, foi Dia Mundial do Rádio. Dia 13 de fevereiro. Você gosta de rádio, Rita? Amo rádio. Foi na rádio que o meu cumpa me conheceu. Tua paixão. Sim, sim. Foi na rádio lá com meu padrinho, Tony Cirilo, que aí o meu compadre aqui, Alvir Preisner, me levou para a telinha. Você tem bastante história também de rádio, né? Um dia nós vamos contar, né? Toda a minha história, sim, sim. De rádio tem um pouquinho antes do Alvir, mas depois a minha história toda de TV, rádio e jornal, tem que ter Alvir Preisner na jogada. Quem foi a primeira locutora de FM em Foz do Iguaçu? Eu! Olha aí, sabia disso, Alvir? Sabia. Eu acompanho minha querida Rita há muitos anos. Aliás, desde o primeiro dia que eu a vi, eu já me encantei com ela. Uma pessoa maravilhosa. Toninho Cirilo me apontou, aquela é a Rita Araújo. Então vamos lá conversar com ela. A gente passava nos meus primeiros dias aqui de moradia. E o Toninho Cirilo, que de boa lembrança, né? Trouxe a Rádio Transamérica para Foz do Iguaçu, né? trouxe tudo. Depois eu vou contar para vocês. Isso, depois nós vamos saber dessa história um pouquinho. Uma das pessoas mais queridas na minha vida. E Rita, lembrando também que hoje temos sorteios também especiais aqui no programa. Você que está nos acompanhando, nossos ouvintes aí. Então nós vamos ter um terço, né, da Thea Bijuteria, um terço para carro ou chave marrom com metais dourado. Um luxo, né, de presente, um luxo para você usar também. E tá lá a fotografia dele na nossa fanpage. Maravilha. Transamérica. Hoje hoje 14 de fevereiro, dia de São Valentino, Valentine's Day, né, dia dos namorados nos Estados Unidos. Então aqui vamos seguir, vamos também fazer o dia dos namorados, viu compadre? E... aí você já leva um presentinho para a comadre então... em casa. Tá, vamos anunciar também o sorteio, então, para os namorados, né? Isso. Ali do Complexo Dreamland, o Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e o Vale dos Dinossauros. Então, se você for sorteado hoje no programa, você pode levar dois acompanhantes. Então, pode levar a namorada, pode levar a esposa, Sim. pode levar, enfim, leva a companheira. Quem você quiser, mas aproveita, gente, liga para o WhatsApp aqui, 45 88 28 28 28, a fanpage Transamérica Foz. E o fixo, aquele que eu gosto, né? Não adianta. 45 3028 2828. Liga e você fala comigo, ok? Vamos lá, Pegoraro? Vamos lá. Eu vou começar perguntando pro Alvir. A gente sempre pergunta, Alvir, como que a pessoa, o entrevistado, no caso, você chegou, né, à Foz do Iguaçu. Mas você tem uma ligação muito forte com a região, né? Nós sabemos a região oeste, Cascavel, Toledo. Como que você chegou, a família chegou aqui nessa região do Paraná? Bom, eu nasci em Caçador, Santa Catarina, mas com um ano de idade vim para a divisa, Porto União, União da Vitória. Ficamos do lado do Paraná, União da Vitória. Ali minha juventude foi sempre maravilhosa, pescaria no Rio Iguaçu, retempo dava muito, estudo, vários estádios de futebol, ali o campo já tinha 10 times na cidade. Então minha infância foi muito boa lá. Mas em 1960, minha família veio a Cascavel, que era o Eldorado do Paraná, depois de Londrina, Maringá, surgiu Cascavel. E nós viemos com tudo. Veio primeiro um tio a Cascavel, depois vim eu. E aí ficamos lá. Eu jogava futebol, fiz muita amizade, e aí começou aquele clima. E aí eu fui para o jornal Estado do Paraná, porque tive uma contusão no joelho, quando ia jogar no Internacional de Porto Alegre, naquele tempo. Pra era jogar, boleiro. Para jogar em time grande... Hoje em dia qualquer guri vai, né? Tá levando aí 300 por dia em qualquer cidadezinha. Naquela época tinha que jogar muito. Só que eu operei o joelho e como já estava estudando, aí fui para o Estado do Paraná. Com o jornal Estado do Paraná, eu fiz amizades, principalmente em Foz. Aqui eu vi, acompanhei tudo sobre Itaipu, com o jornal, tudo sobre Clóvis Cunha Viana, o plantio dessas árvores maravilhosas que hoje estão aí nos ajudando sombreando a combater esse 40 graus. Então, vi muita coisa. Sou do tempo do Sérgio Lobato Machado, Evandro Estélio Teixeira, Coronel Clóvis, Tércio Albuquerque, aquele pessoal político da década de 70. E aí, em 80, surgiu em 79 a TV Tarobá, me chamaram, eu aceitei o convite, era um desafio, porque aliás, o Estado do Paraná já tinha TV Tibagi. Então, eu tinha um pouco de experiência em televisão, um dos poucos da região que tinha, era eu e o Chiquinho Zimmermann. E o Chiquinho estava se aposentando já, então aí eu aceitei o convite da Tarobá. E logo em seguida, o João Milanês era um visionário, um dos maiores jornalistas que eu conheci na minha vida, porque começou a Folha de Londrina com o jornal embaixo do braço, de porta em porta, e foi aquela potência com a Folha de Londrina e depois a TV Tarobá. E aí falaram, Vir, você conhece todo mundo lá em Foz? Vai para lá e monta a TV Tarobá lá e fica lá, vamos lá ver o que acontece, arruma alguém lá e tal. Eu vim. E graças a duas figuras importantes do nosso jornalismo, Chico Alencar e Toninho Cirilo, todo santo dia, eu fiquei no hotel, no primeiro hotel ali do Cassino, com o Cirilo, daí o Sadão me achou, o Sadão Poledo, não, você vai ficar no só hotel, era novinho, não me cobravam nem telefonema para minha casa em Cascavel, que a família que ficou lá. Então foi assim uma recepção maravilhosa. E o Toninho e o Chico, toda tarde, e eu arrumando o local, vendo isso e aquilo, onde é que íamos e tal. E o Toninho e o Chico, todas 6 horas, me pegavam para aquele aperitivo, aquela conversa. E eles falaram, larga a mão desse trouxa, você não vai voltar para Cascavel nunca mais, vai ficar aqui. É aqui que os amigos, você vai pescar com o ministro da comunicação, você vai pescar com o governador. E Cascavel não tem nada disso. Com o diretor da Itaipu. É um soja society lá, então esquece isso, vai ficar. E realmente funcionou, graças a essas duas figuras, Chico e Toninho Cirilo, que eu fiquei em Foz do Iguaçu na época com a TV Tarobá. No edifício Metrópole, a primeira sede da TV, e já lançamos o programa Edição Internacional. E aí tem alguns nomes Veja só, Rita Araújo, como vai ser a nossa manhã aqui hoje, falando, hein? Elétrica, falando, hein? Sim. Porque o homem passou por tudo aqui, os meios de comunicação aqui da nossa região. Não tem como. E ele chegou em Cascavel, a família chegou em Cascavel em 1960, a minha esposa, Yáscara Bresolim, a família dela chegou em 61. É. A família Bresolim, que Guido, Zeca. Exatamente, inclusive conhece. A esposa do Guido, do Zeca, foi a minha professora. Dona Neida, que Dona é minha Neida. Sogra. Foi minha professora em Cascavel. Foi professora de francês, professora de português. Colégio Estadual Wilson Jofre, lá estava ela, Dona Neide. Fantástico. Viu só? Mundo pequeno. Ei, mas antes de continuar, a tua filhada quer dedicar uma música para você, né? Não poderia ser diferente. É surpresa. Espero que você goste. Ela que vai dedicar, não é, Márcio? Aí sim. Deixa eu falar de música, então. Vai ganhar presente. Pra ela. Eu sou de Pink Floyd, de Tim Maia, de Vitor e Léo, Chitãozinho e Chororó. Eclético. Mas sou também de Mercedes Sosa, de Ataúfo Alves. Quer dizer, música é momento. Momento. Eu escuto tudo e gosto de tudo. Agora depende do momento. Agora de manhã vamos ver o que a minha querida Sim, mas ela não pensou talvez na manhã, mas ela pensou nos muitos jantares que a gente tá junto e que ela viu você curtindo e tchim com a comadre, né? Então ela vai dedicar e eu sei que você gosta. Vamos lá, Márcio? É Renato Teixeira? Olha lá, vamos ver. Não acertou ainda, hein? Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Nós somos do tempo do samba sem grana, sem glória. Não se discute talento, mas seu argumento, me faça favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém, enfrentando no peito certo um preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Olha só. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Somos do tempo do samba sem grana, sem glória. Não se discute talento, mas seu argumento me faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém, enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Então, Alvir, Jorge Aragão, moleque atrevido. Tem história aí, não tem? Tem, sensacional. Aliás, a filhada é maravilhosa até nisso, né? Eu faço o troféu Feras do Esporte, fazia, né? Esses dois últimos anos, não. Desde 97, premiando as personalidades do esporte. Dirigentes, técnicos, atletas. E muitos anos e foi de luta. Quando eu estava em Toledo, aí pintou. Eu estava ouvindo essa música e lembrei. Eu vou abrir a festa E lembrando que não é picaretagem, nunca foi cobrado um centavo de nenhum homenageado, nada. Esse troço de paga 500, que se ganhou o prêmio e tal, foi pesquisa. Toca de casa. Mas existe isso, né? Existe isso. Manda embora. Teve gente que não gostou quando eu falava isso na TV. Manda embora. Se for, ganhou a pesquisa aqui, você... Ah, mas eu não tenho 1.000. Então dá 500. Só para pagar o jantar. Jantar é caro, né? E eu nunca cobrei nada. Então a gente corre atrás de patrocínios o ano todo e faz uma festa para 400, 500 convidados. Tá? E aí eu ia começar a festa, estava em Toledo. Eu falei, como é que eu vou fazer? Vou tocar. Aí, curtindo essa música, falei, aí veio lá, respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Eu falei, é isso aqui. Aí editei um pouquinho, tirei, ó, só coloquei como esporte mesmo. E aí foi aplauso, tá? Eu coloquei no telão e aí começou. Bacana. É por isso que nós estamos fazendo a festa, para respeitarem quem chegou. E ó, como você é respeitado não só no esporte, mas na mídia toda, já chegou mensagem aqui, Rita Araújo. Nosso chefe aí, o Adélio Demeterco, mandou aqui um bom dia para todos nós aqui do estúdio. Ele colocou curtindo o programa. Grande abraço para o Alvir e toda a família, tá vendo? Já obrigado, começaram as mensagens. Ele. Grande parceiro, grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito, respeito demais. E outro abraço especial também, que quero já te entregar agora, pessoalmente, foi do Veraldo também, nosso chefe maior aqui também, Veraldo, junto com o Adélio, são diretores aqui da Transamérica, mandando um grande abraço para você também. Outro para ele e a família. Vamos falar então da Tarobá no começo? Vamos. Olha aí, ó. Tá não, vendo? Porque eu comecei, aqui eu você comecei manda. E a gente parou. Então, e é inclusive olhando para a Rita Araújo que eu me inspirei. Aí quando montamos a Tarobá em 80 aqui, foi a primeira emissora de televisão aqui, nós tínhamos um problema. O estúdio no Edifício Metrópole é muito pequeno. Aliás, olha só o que aconteceu. Eram 3 salas. E o João Milanês era maluco. Ele conseguiu trazer para inaugurar 3 salas no Edifício Metrópole, com pouco equipamento e tal. É a minha sala, um estúdiozinho e tal. Ministro Guente Oliveira. Para inaugurar, né? Ele trouxe. Então, aí o estúdio era pequeno para fazer o que a gente queria. Um programa chamado Edição Internacional. Era todo sábado exibido durante uma hora, era meio-dia uma, depois da uma às duas, e a gente fazia no Hotel Salvati. Hotel Salvati era coqueluche, né? E a gente montou uma equipe fantástica. Olha a primeira equipe do Edição Internacional. Isso em 80, vamos... 1980. 80, vinha olha a Kombi da TV, a Kombi com todo o equipamento, uma Kombi de externa, que hoje são ônibus. Sim. e ônibus, né? Era uma Kombi, aí ficava 2 dias puxando o cabo pela janela lá da frente, no segundo andar, aqueles cabos de meio metro de largura, parecia uma cobra sucuri. E aí nós fizemos esta equipe lá. Edição Internacional tinha, olha quem estava nesse grupo já em 80. Rita Araújo apresentava. Conheço. Chico de Alencar fazia política. Gladiomar Saad, que foi Miss Turismo de Foz, casada com o odontólogo Julinho. Né? A Gladiomar fazia o turismo. Ernesto Garcia fazia o lado paraguaio, ele que foi muitos anos um grande jornalista. Verdade. Lá. Anésio Gonçalves, que nos deixou há poucos dias, fazia o esporte. Sadi Busanello fazia a sociedade. Olha e só. Eu completava arrematando alguns comentários. Então esse era o programa Edição Internacional. Luiz Carlos Calegari, que vocês conheceram bem, o Magrinho, foi o primeiro cinegrafista em Foz do Iguaçu. Aí a primeira equipe, depois que o Calegari, eu mandei ele embora, porque ele queria ir para praia, ficou em Itajaí, Santa Catarina, aí eu acertei a primeira equipe de Foz. Álvaro Martins era o cinegrafista, ele era fotógrafo, lambe-lambe, daqueles partos de igreja e tal, e foi cinegrafista. Trouxe o Adãozinho Cruz, o moreninho aquele, que era motorista e iluminador, e aí eu fazia as reportagens. Depois o Rogério Bonato tinha chegado, ficou uns meses conosco, mas quem se firmou mesmo foi o Herculano de Oliveira. Verdade. Esse foi fantástico. E aí a gente fazia carnaval ao vivo, simultâneo do Floresta, do Oeste, do Country, do Grécio e ainda da Avenida JK, que tinha o carnaval de rua, tinha fantástico isso, naquela época. Tinha, aquela sim. Época era realmente, vinha a bateria do Rio de Janeiro. Uhum. Então era coisa de primeiro mundo mesmo. Pena que morreu tudo isso, né? E o carnaval também sumiu. Então esse foi o comecinho da TV Tarobá aqui, 1980, a primeira emissora de TV. Depois, 85, surgiu a TV Naipi, depois, se quiserem, eu conto já. E Tarobá, eu tenho uma pergunta lá. Pode falar. A de Cascavel surgiu primeiro lá, Cascavel, depois veio para Foz? Não, a emissora é Cascavel. Cascavel, a sede. A sede é Cascavel, aqui é uma sucursal, com o estúdio pronto e tal. E no começo, inclusive, não se podia fazer matéria ao vivo daqui para lá, porque caracterizava uma outra emissora. E a legislação não, agora é permitido. Então a TV Tarobá, criada por João Milanês, dono da Folha de Londrina, em 1979, ele trouxe um caminhão de gente da Bahia, inclusive o gerente-geral chamava, era apelido dele, Bahia, eles vieram de lá, que tinha know-how. E aí eu fui um dos primeiros da equipe e tal. Jorge Guirado, que é meu compadre hoje também. Até hoje, diretor, né? Muitos anos, hoje está na KTV, vendeu a parte dele, ficou sócio, ele mergulhava lá, mas chegou com um office boy. Ele era homem do João Milanês, chegou com o Dodge Dart e ajudou a Dodge construir. Dodge Dart vendido pelo Zeca Bresolim, mínimo. Com certeza, é. E aí a televisão foi crescendo e eu vim para cá e depois o Toninho... Então ela é de Cascavel, sim, até hoje. Depois, em 84, foi adquirida pelo... Grupo Mufato? Não, um outro antes, empresário lá do ramo imobiliário. Mas não pagou nada, tomaram ele de novo e tal. E o João Milanês tinha feito um empréstimo em dólares para construir aquela emissora, que era fantástica. Potência, né? Ah, foi. Era número um da Bandeirantes do Brasil. A melhor em tudo. E aí custava caro. E aí o dólar disparou e ele se apertou. Aí ele precisou vender, acabou vendendo. Daí nós nos reunimos, um grupo de Fernando Gomes, eu, meu irmão, Jorge Guirado e tal, o pessoal que estava da cidade criando a TV, e fomos, eles foram, eu estava aqui cuidando, ele falou, daí eles, vamos lá no Mufato, vão, que é uma boa. E explicaram, a Globo queria comprar. Queria. Na época ofereceu 70 milhões, isso em 84, 85. Era, e a Globo queria. Aí o João Milanês disse, não, para a Globo eu não vendo, porque eu fui pedir lá a Rede Globo, no meu canal, eles não deram. Eu fui na Bandeirantes, abriram as portas. Para a Globo eu não vendo. Vamos ser fiel. E foi fiel. Ele poderia pegar o dinheiro e acabar com tudo. Que grande coisa, fidelidade. Eu também já fiz dei muita cabeçada por causa disso, né? Teimosia. Não, é do jeito que eu quero. E ele também fez isso. Daí vendeu para o Pedro Mufato, aliás, em grandes, boas mãos. Aí o Tito Mufato era o filho mais novo, ele deu a parte. E hoje está na mão dos filhos do Tito. E a emissora e uma muito, grande muito empresa, sólida, né? Muito sólida. Muito sólida. Que bacana. É uma história importante, né? Verdade. O Histórias e Memórias é importante. É. A gente fica aqui até de boca aberta, ouvir, porque assim, você conta com você conta com propriedade, porque você esteve lá, né, participando junto a essas pessoas. Você tem aqui fotografias, você tem documentos, você tem registros, né? Tem. De toda inclusive essa história. Nomes, o Alvir não esquece de ninguém. Então. Lá você já tem uma ideia, ó. Você tem uma ideia. Quem começou comigo, primeiro emprego, Dina Ouro. Que é hoje, chefe de jornalismo da Globo. Diretora-geral aqui da RPC de Foz do Iguaçu. Atendendo o pedido do Wilson Ridling, que hoje é de Cascavel. Tá? Era marketing da Sudcop na época. Eu falei, Alvir, tem uma mulher aqui que quer fazer um estágio com você. Tá? Manda para mim. Aí Dina Ouro. Ela era aqui da região Medianeira. Era de Matelândia. Matelândia, Rio de Janeiro. Dina Ouro. Aí foi, fez o estágio, ficou um mês comigo, um mês em Cascavel, um mês aqui. Aí voltou para os estudos. Eu estava na minha sala e bateu, entrou uma polaca... esquisita, assim, né? Contra o grande, sol. Alta. É, esquisita. Eu não estava lembrado dela direito. Fazia 2 anos, viu? Falou, começo quando? Ela falou. Ela é meio, né, durona, assim, mandona. Começo quando? Falou, começa o quê, minha filha? E um dia antes, o Emílio Sfer tinha me ligado para eu atender o jornal Estado do Paraná, o jornal O Paraná aqui. Antes sim, dele, que também é de Cascavel. É, de lá. Alvir, precisamos botar uma excursão. Eu falei, não tenho gente. Esquece, a Tarubá me toma tempo, não tenho gente. No dia seguinte, me aparece a Dina Ouro. Falou, Dina, televisão eu não tenho hoje. Mas eu tenho jornal, que é Pero. Então foi o primeiro emprego da Dina. E olha, depois vai por aí, é fora, né? Jaqueline Krieger, Mauro Velter, Donizete Melo. Donizete e o Silfredo Colombo me ligou. Viu? Tem um compadre lá, perdeu a eleição lá em Camorão, tava. Pega ele na equipe de esportes. Eu já tinha equipe de esportes da Rádio Cultura, ficando 12 anos lá. E ele falou, ó, Donizete, mas é muito caro, né? Falei, não, vamos falar com o Enes, quem sabe ele paga uma parte, você também. Aí conseguimos, tá? Então ele também veio pela nossa mão. Luciano Vilela. O Claudemir, que tava, hoje está na Naipi, o Luciano Alves, a irmã dele, a mulher dele, eu estava diretor da Rádio Cultura, a Rúbia falou, Vir, ela estava comigo lá um mês, falei, tem um meu marido, gostaria de trabalhar em rádio, mas ele trabalhava no supermercado Big, que recém tinha chegado. Luciano Alves, e hoje está aí, né? Todo orgulhoso e tal, né? Peito todo estufado e tal. Que mas beleza. Começou com a gente, é. Então, Sidney Busanello. Sidney Busanello, que é o nosso aqui, comentarista ele aqui era, de esportes. Ele trabalhava no Sol Hotel com o Sadão Poleto, Hotel Novo. E o Sadim me ligou, Alvir, tem um cara aí que você tem que pegar para a tua equipe de esportes. Mas quem? Falei, meu irmão. Ele pega uma garrafa de Coca-Cola, tá gravando essa, né? Ele pega uma garrafa de Coca-Cola e fica escondido no quarto narrando o jogo do Corinthians e comentando e tal. Ele vai ser sucesso. E hoje eu tenho muito orgulho. Daí eu falei, manda ele para mim amanhã. E ele foi, tá aí até hoje, um dos mais completos repórteres esportivos que eu conheço. Então, André Luiz, responsável. André Luiz foi narrador meu, 10 anos. É, chegou lá na minha sala, eu estava com o presidente da Fundação de Esportes, ele chegou e eu tinha a equipe na rádio, mas eu estava na fundação, chegou o André lá, todo abatido, um menino, 16, 17 anos, branquelo, tremendo. O que foi? Não, eu quero trabalhar na rádio. Foi que eu vou trabalhar na rádio, com a tua equipe. Não, eu escuto, tá. E você trabalhava onde? Até agora há pouco, eu trabalhava com meu pai numa Kombi na ponte lá, e meu pai levou uns safanões do pessoal da Receita Federal lá, e o cara me empurrou também, e eu não vou mais lá. Me arruma um emprego. Arruma. No outro dia começou. E foi um dos mais... É ainda. Está morando em Curitiba, mas é um dos mais completos narradores esportivos que a gente... Então são algumas histórias, né? E a rádio também, a rádio tem muita história também, tem, né? Tem, você bastante. Disse que eu quero recordar um pouquinho também, ouvir, para a gente não perder o fio aqui da meada, porque você tem muita coisa para contar para a gente. E você disse que morou ali no Hotel Cassino. O Cassino tinha a Rádio Cultura, né? Começou dentro do Cassino e do hotel, depois foi para os fundos, já estava na Dom Pedro, um pouquinho para cima ali. Quando cheguei já era ali uma casa de madeira. Ficou ali uns 30 anos, nossa, mais ou menos. É verdade. Muito tempo. Aí, e depois ela veio aqui para Marechal, aqui. E quando eu assumi, porque a história também é comprida, né? Eu era chefe de gabinete do Dobrandino e coordenador político dele, muitos anos, ele me deu duas secretarias, era um marqueteiro, rádio, televisão, compras, até tempo podia comprar bola, camiseta, era tudo comigo. Dobrandino confiava muito em mim, é uma pessoa que eu devo muito, maravilhoso. E antigo MDB. Tenho orgulho eu estava na Tarobá, ele me tirou de lá, vem para cá, passou, e eu larguei e fui fazer a campanha dele um ano antes, e começamos. E eu sei que aí... O Toninho Cirilo, depois de ganhamos a prefeitura e tal, o Toninho foi falar comigo, eu quero vender a Rádio Cultura, não aguento mais. Falei, então, não venda para ninguém, para aí. E Segura. Fui falar com o Dobrandino, o Cláudio Rolato já estava meio próximo, o Sérgio Mardi da Redran vivia lá, era empreiteiro, e ele era o responsável por toda a cobertura de buracos do asfalto na cidade e tal. Eu falei, Dobrandino, Toninho quer vender a rádio. Ele tá louco, é muito caro. Você é prefeito, é fácil de viabilizar. Aí falei, vamos arrumar sócio, tem que ter interesse. Sérgio Mardi ficou sócio, Miltinho Rodrigues ficou sócio, Cláudio Rorato ficou sócio, Dobrandino ficou sócio. E eu fiz a negociação. Aí isso foi em 93, por aí. Passaram algum tempo e tal, lá na frente, em 99, depois já tínhamos entregue à prefeitura, eu estava só na televisão, na Fox TV e também na IP, sempre duas, três funções ao mesmo tempo. E aí o Cláudio Rolato me chamou. O Ayrton José estava junto. Falei, Alvinho, vem para cá. O que é? Vamos tomar um uísque aqui em casa. Falei, vamos. Por isso que fui na hora, né? 7:30 da noite. Ele falou, intimação. Você fez a gente comprar essa rádio aí. É um problema. Vai lá. Você vai ter que cuidar para nós. Falei, tudo bem. Desde que eu não mexa com dinheiro. Coloca alguém de confiança de vocês para a rádio. Que eu... Para cuidar do dinheiro. Que eu toco a rádio. Ah, minha esposa Sônia. Não, ótimo, a gente já tinha feito uma viagem para a Europa, meio junto e tal, a gente ficamos amigos. Falei, dá certo. E a Sônia cuidava a parte financeira e eu toquei a rádio. E aí que apareceram também muitas novidades. E a primeira coisa foi mudar a sede aqui da Marechal, que também era uma casa de madeira muito antiga, lá perto da TV Naipi, onde hoje é uma pousada. Uma perto. Pousada ali, mudamos para lá e aí a rádio deslanchou, graças a Deus. Era a casa do Mineirinho, né? E graças a Deus a rádio deslanchou também lá. Verdade. Que bacana, hein, Rita Araújo? Que história aí hoje, hein? Deixa eu tocar uma música para vocês dois aí, para vocês beberem um gole d'água, tá? Essas histórias me lembram alguém aqui também do estúdio, isso que ele tá falando, sim, né? Lembra bastante, que nós vamos falar quem é que lembra, né, senhor Pegoraro? Vamos de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, caminhando e cantando. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. America,

atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Chega ao Brasil e Paraguai a mais nova marca de smartphones com tecnologia de ponta. Os aparelhos da Sky Devices possuem prêmio de qualidade ISO 9001, além de serem os únicos no mercado com 2 anos de garantia. Seu design moderno e inovador tornou a Sky Devices uma das marcas mais vendidas nos Estados Unidos e Europa. Acesse www.skydevices.com ou visite nossa página no Facebook, Sky Devices PY. Suas manhãs ficam melhores na companhia do Transmania Transamérica. Música, entrevista, sorteios e interação da galera pelo facebook.com/transamericavoz, pelo Twitter, @transamericavoz, WhatsApp 45 8828 2828, ou por telefone 3028 2828. Transmania Transamérica, de segunda a sexta, 10 da manhã. Oferecimento Embalagens Paraná, 2 lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Ótica Mega Visão, 2 lojas no centro de Foz, Avenida Brasil 1497, 1777, próximo à antiga Santa Casa. Transamérica, Transamérica, Transamérica, Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. E hoje é cheio de histórias mesmo, porque olha, Pegurar, hoje é o dia que a gente senta e fica só assim, ó, compadre. Alvir Presner, não tem pra mais ninguém. Agora, no intervalo aqui no cafezinho com a nossa produtora ali, a Samila, né, eu comentava, não, o Alvir, ele já traz a pauta pronta, nossa. Ele já tem os assuntos, os nomes, os comentários. Queria dar mais uma mensagem aqui, muito importante pra nós, Rita Araújo. A dona Yáscara Bresolim, com a senhora Marlene Bresolim, lá, estão lá em Céu Azul, neste momento, fazendo aquela procissão de Nossa Senhora de Lourdes. Ai, que maravilha. É uma que procissão benção. De 5 quilômetros na estrada que está exatamente ao lado do Parque Nacional do Iguaçu. Então, ali na BR-277, onde tem ali a Polícia Rodoviária Federal em Céu Azul, sai a procissão até a igrejinha, que está ali na área rural. Então fizeram aí 5 quilômetros, já tem as fotografias aqui, estão mandando um abraço para nós aqui também no programa Histórias e Memórias. Obrigadão, Yáscara, reza pela gente. E vamos lá, Cucum, para ouvir o Presner. Mas eu quero falar agora uma coisa. Fale. Não foi nada combinado, né? A programação musical já estava certa. Tocou Jorge Aragão, eu acho que a Samila aí botou o dedinho dela, que eu gosto. Aí tocou agora Geraldo Vandré. Tem um episódio aqui fantástico do Geraldo Vandré. João Milanês era o dono da Tarubá, dono da Folha de Londrina, tinha ligações com Brasília e tal. E em 83, 84, acho que foi, não lembro o ano, o Geraldo Vandré voltaria do exílio para o Brasil. Mas ele não queria pegar o avião, descer lá em São Paulo, Rio, porque poderia ter represálias. E ele desceu aonde? No Paraguai. E aí ele veio sob a custódia da Bandeirantes, e eu era Bandeirantes aqui, a Tarobá, então tudo sobrava para mim. Aí o João Milanês, ó, você vai receber o Geraldo Vandré lá, assim, vai ficar aí uns dias com você, até liberar o problema da documentação lá em Brasília, tá. O Geraldo Vandré, ó, fiquei orgulhoso, né? O cara era um verdadeiro maluco. Eu não aguentava ele. Aí fizemos, ele queria porque queria, e nós fizemos um show em Cidade Leste, no Cine Guarani, vender o ingresso e tal, para ele faturar algum. E nós, da Tarobá, eu e o João Milanês, estivemos lá, acompanhamos e tal. E ele estava barbudo, cabeludo e tal, até o camarim. Aí nós saímos e fomos para a primeira fila. E ele ficou sozinho, quero ficar sozinho, fumando. Aí entrou um cara, sem barba, cabelinho curto. E eu falei, quem é esse maluco aí? Vai entrar. E começou, e veio com o microfone e começou a cantar essa música. Caminhando, né? E era ele. Ele, em 5 minutos, sozinho, ele tirou todo o cabelo, toda a barba, veio praticamente nu, né? No bom sentido. E veio cantar, fazer o show. E aí ficou 30 e poucos dias sob a minha custódia. Eu não aguentava mais ele. Tinha problema com delegacia. Tá? E aí nós ele tinha um grande amigo de São Paulo, que eu não lembro o nome, a Rita acho que também não lembra, era o dono do hotel Ilha de Capri, é, ali em frente, é, do ao Salinê, cartório do Salinê, uhum. Ilha de Capri. Aí consegui botar ele lá, eles eram amigos, falei, tá aqui, assume. Fica um pouquinho aí, depois guardado. Depois de 30 dias eu entreguei o Geraldo Vandré. Uma pessoa muito complicada. O Brizola também teve uma parecida história, né? Desceu aqui também, né? Eu estava aqui. Foz do Iguaçu tem essa peculiaridade, né? Aquilo que o Toninho Cirilo e o Chico Alencar me diziam e forçaram a minha permanência aqui, não vai embora, porque aqui você conhece o mundo. As coisas acontecem. Pô, aqui acontece, realmente é. É ministro, é governador. Convenci a direção da Tarubá, queria que eu voltasse, falei, não, me deixa aqui. É aqui, vamos montar uma grande equipe de jornalismo aqui, que é aqui que acontecem as coisas. E a gente supria mesmo o jornalismo de Cascavel, só com notícias nacionais aqui, com personalidades nacionais, internacionais aqui, né? Fantástico. O movimento das diretas já começou aqui, pouca gente sabe, no Hotel Bourbon. No Hotel Bourbon, a reunião, eu estava lá, governadores de todos os lugares, timidamente, que se eles é São Paulo, Rio, Belo Horizonte, a todo imprensa mundo... toda ia cair então, em cima. Então aqui, o José Rich organizou, Tancredo Neves coordenou a vinda de todo mundo, e os dois fizeram no Bourbon uma reunião para começar o movimento das diretas já. Olha só que novidade para nós. Eu estava lá, eu estava lá. Aqui também teve a primeira intenção, né, da construção da Itaipu Binacional, aqui também teve várias... obras decididas ali dentro do Parque Nacional, no Hotel das Cataratas, né? A Itaipu era para ser em Guaíra, né? Tava tudo exatamente. Certo, tudo acertado, já tinha até começado já lá. Canteiro de obras com algumas casas e tal. Aí o maluco falou, não, o Osiris Santos participou disso, era o prefeito. Não, vocês têm que vir para Foz. E aí mudou tudo. Mudou o projeto. Graças a Deus para nós, moradores daqui, né? Ou quem sabe eu estaria hoje em Guaíra, né? Porque eu gosto de uma Itaipu Binacional. Então tá, né? Olha, quanta história. Alvir, e aí, na sequência? Ele fala um pouquinho da televisão, sim, né? Da Tarobá, mas tem história da Naipi também, né? Quando eu saí, daí em 92 eu fui para a prefeitura. Fui secretário-chefe de gabinete, mas eu tinha pedido ao prefeito para criar a Fundação de Esportes. Naquele período, 5 de outubro até 31 de dezembro, que é os 90 dias de organização. Prefeito, vamos criar a Fundação de Esportes. Porque o que é isso? Como é que funciona? É uma instituição que não depende de você assinar uma autorização do ônibus levar o pessoal da natação para Cascavel. Fica ali na tua mesa. Você não tem tempo. Brigou com os vereadores. Está de saco cheio. Tem que ir para Brasília. Fica parado lá. A fundação ela tem autonomia total. O secretário não tem para nada, né? Hoje não tem. É todo prefeito. Até para papel higiênico. Qualquer secretaria. E o prefeito tem que dar ok e tal. A fundação não, é uma instituição independente. Desde que colocado os nomes certos lá, é um espetáculo. Aí o do Brandino, então criamos. Aí trouxe o Vicente Piazza, que é um técnico de Pato Branco, e eu precisava arrumar um presidente. Aí, quando ganhamos a eleição, tinha 6 pessoas do grupo que queriam ser presidente da Câmara. Mogênio, Betinho Oller, enfim, não lembro todos os nomes aqui. Doutor Edival, que acabou sendo presidente. Daí o Zizo falou, não, vamos costurar isso aí, não dá, não. E o Betinho queria ser presidente. Aí falou, tem que ser o Edival. Aquela discussão. Aí, de volta aqui, daqui lá vai. Não, então vamos tirar. Alvir, você não vai sair do gabinete. Não, eu vou para a Fundação de Esporte. Não, o Dobrinho falou, você é meu chefe de gabinete. Vai ficar comigo aqui dentro. Então tá, então vamos trazer o Piazza para organizar tudo, tecnicamente, e vamos botar o Betinho Oller de lá. Que daí ele tira foto e tal, e deixa o Piazza. Mas aí os dois não se entenderam. Passou 2-3 anos. Aí o Dobrandino falou, nós na praia e tal, o Dobrandino nunca tinha ido para a praia, começamos aí, daí comprou apartamento, ficou animado e tal, gente, nossa, da melhor qualidade. E aí ele disse, tua fundação está dando problema, você tem que ir para lá, em janeiro. Eu falei, vou, mas você não vai sair do gabinete. Você quer me matar? Naquele tempo, o gabinete do Brandino atendia diariamente o ano todo, o ano inteiro, inclusive sábado, a gente tinha que ir lá, 200 pessoas por baixo, por dia. Hoje eu vou na prefeitura, não tem chefe de gabinete, tem 2-3 meninas atendendo, não tem mais nada, ninguém vai lá. Não sei porquê, desde o Paulo McDonald e agora também. E na nossa época era diferente. E aí eu acumulei as duas. E aí criamos o Foz Futsal. Foi a glória com a Fundação de Esportes. a gente podia trabalhar direito. Não depende, a fundação, eu sempre digo, não depende do bom ou mau humor do prefeito para a liberação de coisas. Vai a verba no mês e o responsável é o presidente. Se der cadeia, não é para o prefeito, é para o presidente. Então é outra entidade, desde que coloque as pessoas certas. Só que aí houve um problema. Desde que preste as contas, né, aí devidamente. Aí extrapolaram em 2001 e o esporte em Foz do Iguaçu, de 96 para frente, cresceu enorme. Todas as modalidades. Participação nacional. Nós fizemos no Hotel Salvati uma reunião com toda a comunidade para anunciar na minha Secretaria de Esportes a criação do projeto Polos Esportivos. Ninguém tinha isso no Brasil. Veio o Silvio Barros, que era presidente da Paraná Turismo, que era Turismo e Esporte, com o diretor de esportes da Paraná Turismo, e pediram autorização para copiar o projeto e fazer no estado do Paraná igual ao que nós estamos fazendo aqui. Olha que beleza. Então, tudo isso na Fundação de Esportes, natação, atletismo, basquete, vôlei, o handball, que não existia. Eu trouxe simplesmente o técnico Diginaldo Andrade, da seleção brasileira, morava em Aracaju, e era técnico da seleção brasileira de handball feminino. Ele veio morar aqui ganhando R$ 1.500, porque ele ganhava mil na confederação. E junto com ele vieram 6, 7 meninas da seleção de handball. Tudo isso para quê? Para incentivar a modalidade que não existia. E também que todo mundo, o Virgo gosta só de futsal. Não. Nós temos handball, basquete, esporte natação. Esporte em geral, foi, né? E foi campeão dos Jogos Abertos, campeão de tudo. O primeiro título estadual da cidade de Foz do Iguaçu, em qualquer das modalidades, foi o Foz Futsal 96. Nunca tinha ganho nada a nível estadual. Então, em nível estadual, não é que o A nível não existe. Isso. Né? Em nível estadual. Nunca tinha ganho nada. Então, eu tenho orgulho também de ser do esporte. Aí, que trouxemos muita gente, aí os atletas. E esse esporte hoje também levando, participando, né, em nível nacional, você está levando o nome, sim, da cidade de Foz do Iguaçu, né, que é uma cidade turística, que é uma cidade que precisa de turistas. Precisa. Aqui. Em 96 nós fomos campeões estaduais, campeão do estado, e aí tinha a Taça Brasil. Eu entreguei o cargo 31 de dezembro de 96 e a Taça Brasil era fevereiro de 97. Aí o Daijó, meu adversário político, eu coordenei a campanha contra ele, ele solicitou que eu ficasse como presidente do Foz Futsal, organizasse a Taça Brasil e fizesse tudo. Deu um quiprocó, né? Porque o Adilson da Silva era já presidente da fundação, o Adilson Rabelo era o chefe de gabinete e que mandava praticamente a prefeitura, discutiram os dois, Adilson, feio. Mas você não tem capacidade de fazer uma Taça Brasil? Vai ter que chamar o adversário, ouvir, que bateu na gente até ontem? E o Daijó falou, é ele. E eu acabei ficando. Isso também é um dos orgulhos da minha carreira política. Como carreira profissional, né? Profissional. Porque... aí fizemos a Taça Brasil aqui e mais. Com 5 mil pessoas todos os dias, nós fomos campeões. E aí fomos para Recife. Pela primeira vez na história de Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu tinha um time numa Taça Brasil, uma competição nacional, e lá sim, em Pernambuco, foi um show de transmissão, nós fizemos 6 jogos e tal, então foi uma divulgação muito grande do município. Lá, 20 anos atrás, está fazendo agora, dia 4 de março foi fundado o Foz Futsal, eu criei, tem a ata da prefeitura lá, meu querido amigo lá, já lembro o nome. Darley dos Santos, era o meu financeiro. Tá, já com esteve a aqui no programa. Já aqui lembrou falando de ouvir. Ah, meu parceiro, E aí, 4 de março, é 20 anos agora. E o grupo dos atletas, são mais de 22, vão se reunir dia 2 de julho aqui para fazer uma festa comemorando essa data e tal. Porque é a data que os atletas que estão e técnicos estão na Espanha, na Itália, eles poderão vir, que lá é entre safra. Então é uma história muito bonita. E tem muitos nomes aí também do esporte que surgiram aqui em Foz do Iguaçu, hoje estão aí em vários locais do mundo. Eu tenho orgulho. O próprio secretário hoje de esportes, né, o Anderson é... O Foz Futsal, eu tenho orgulho. Eu contratei um por um. Fui buscar o Giuseppe em Recife, o Anderson, o Juruna e o Cabelo, e o Juliano... Aí trouxe o Toninho japonês. E a gente tinha facilidade, né? O Toninho japonês e o Rodinei eram de Londrina, do Banco do Brasil. Jogavam na seleção de Londrina. E eu vim aqui. Aí pensei, como é que eu vou fazer isso? O Banco do Brasil era o órgão, a entidade oficial da Prefeitura de Foz. Eu peguei e fui falar com o gerente. Era chefe de gabinete, sabe? Tinha facilidade. Eu falei, tô indo aí. Não, eu vou aí. Ele foi lá. Eu vou aí no gabinete. Então tá. Ele foi lá, precisava uma assinatura de alguém, talvez. Eu falei, eu preciso transferir 2 jogadores, estou criando um time, assim, eu já sei, estou criando um time e preciso transferir 2 jogadores de Londrina para cá do Banco do Brasil, para jogar para nós. Como é o nome? Dá o nome aí. Isso foi segunda-feira cedo. Na quarta-feira, ele me ligou. Ó, já saiu a transferência dos dois. Olha, e eles vieram jogar aqui. Então, isso tudo é... E é muito pessoal isso, muito, né? Essa pessoal. Realização resultou muito pessoal. Resultou em tudo isso que aconteceu. E o time foi depois campeão, jogou Taça Brasil, jogou Liga Nacional, que surgiu depois. Eu tenho uma curiosidade sobre isso, comparando esse momento aí da década de 80 com hoje. Os patrocínios, como eram das empresas? As empresas ou a prefeitura apoiava nesse sentido? Não, era a Fundação de Esportes. Por que fundação? Porque a fundação pode captar recursos e a secretaria não. A secretaria não pode, na verdade, nem cobrar ingresso lá. Não pode nem cobrar ingresso a secretaria. É órgão, a prefeitura não pode ter lucro sobre isso. Então, tem mais esse detalhe. Aí, não, é da Liga de Futsal. É todo grupo, né? Mas é uma saída também. Mas cria a fundação administra. E eu tinha uma facilidade, não vou negar. Eu era chefe de gabinete. Então, Sérgio Mário da Redran, eu recebia lá 1,5 milhão por mês. Sérgio, 10 mil para o time. Mufato, tinha parceria conosco, o Super Mufato. Dá 10 mil para o time. Dou. Então era fácil para mim. Então, Sul-Americana, que eu usava permanentemente, dá 10 mil, 5 mil, dava. Então eu tinha patrocínio para cobrir todos os grandes eventos. O time de futsal dava lucro. No meu tempo dava lucro, porque nós cobrávamos R$3 o ingresso e era 4 mil pagantes todo jogo. Podia jogar até com... Santa Terezinha, ia lá, o pessoal ia ver o time de Foz, não o adversário. É o contrário hoje, só vamos se o adversário for grande. E aqui naquela época não. E dava 10, 12 mil de renda por jogo. Eram três já jogos. Já cobria já as despesas. A nossa folha era 13.800. Então, até e hoje, era o ginásio Costa Cavalcante? Costa Cavalcante. Eu fiz a primeira reforma lá, também foi na minha gestão. Colocamos 8 exaustores, que não tinha, e reformamos todo o piso. Está lá até hoje, graças a Deus. O pessoal dá continuidade. E hoje o Anderson faz um excelente trabalho também. Exatamente. Rita, olha só, ele nem toma fôlego para falar. Não ele toma. Vai, não toma não água, toma. Não toma fôlego. Não, é um camelo assim, aqui. Ao vir prédio. Vamos falar da Foz TV também daqui a pouco. Porque tá eu queria ir, né? A pedido do Paulo. Olha aí, ó. Tá vendo? Depois. Eu vou colocar uma musiquinha para ele tomar água, né? Aí depois já. Vamos de. Márcio, vamos de Nelson Gonçalves Honda? Beleza. Histórias e memórias. De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa batido, desencantado da vida. Sonho, alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca inútil, eu não desistia. Com perfeita paciência, sigo a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando um bilhar. E nesse dia então vai dar, na primeira edição, cena de sangue num bar da Avenida São João. Abatido, desencantado da vida, um sonho, alegria.

Também, marqueteiro também. Político. Esse é o Alvir Presley, grande. Pegoraro, vamos falar um pouquinho do brinde dos de brindes, hoje? Dos brindes, isso também. Antes de falar dos brindes, queria mandar um abraço também especial para o Ademar também. O Ademar, nosso ouvinte, foi sorteado aqui na sexta-feira com um celular da Sky Devices. Ele ganhou aqui no sorteio feito aqui no estúdio. Então, parabéns aí para o Ademar. Lembrando, falando em sorteio, né? Hoje nós temos um terço lindo, um luxo de terço para carro ou chave, marrom com metais dourado da Thea Bijuteria. Thea que começou o ano de 2016 novamente conosco. E do complexo Dreamland, o Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e Vale dos Dinossauros, você pode ligar aqui para o nosso telefone ou mandar um WhatsApp para a rádio. Você e dois acompanhantes podem ganhar, ser sorteado, então, para esses três atrativos aí maravilhosos também que chegaram em Foz do Iguaçu e estão abafando aí, né, na região aí. Verdade. Então, o WhatsApp para você ligar é o 45-88-28-2828, através da fanpage Transamérica Foz, ou no fixo 45-30-28-28-28. Liga para a gente que ainda dá tempo. E agora, Pegoraro, continuamos com a fera então, do esporte. Aqui eu não tenho nem o que perguntar, não, né? Eu tenho que perguntar só para o Alvir, assim, né? Quer dizer, Alvir, o que, que nós vamos falar agora, Alvir? Vamos falar da Foz TV. Foz TV, olha aí. Vamos contar a história também. Tem Toninho Cirilo também por trás? Tem indiretamente. Indiretamente. Tony Cirilo está por trás de tudo aí também, né? Nessa não. Essa o Paulo McDonald me chamou em 98. Eu tinha sido adversário político dele nas duas campanhas anteriores, defendendo o do Brandino. Então, como ele não podia ganhar de você, ele disse assim, vamos se unir então. Mas um dia ele falou brincando, você ainda vai ficar do meu lado, não aguento mais você. E aí ele me chamou, eu falei, Paulo, mas não dá, está escrito aqui na testa do Brandino, tinha acabado de sair da prefeitura, né? Carimbado, né? Falei, não, mas não quero falar de política, quero falar sobre televisão. Falei, ah, então tá, o que que é? Não, vamos tomar um café amanhã. Aí foi eu, Adelino, que é o escudeiro dele, e a dona Tuti, café da manhã, e ele falou, tem uma concessão de uma TV a cabo em Foz, a primeira, 98, e eu e o Adelino não entendemos nada, só tem o nome, Foz TV, já tinha o nome, porque ele tinha que ir lá, então ele criou Foz TV Cinema e Vídeo, a razão social da empresa, e fez o contrato e tal, e aí tinha o nome Foz TV. E Amor à Cidade, ele falou, tá aí o slogan, então ficou. Aí ele falou, o que que você precisa? Não, eu quero que se monte tudo. Vou te mostrar os lugares que eu tenho, onde é que pode ser montado, e daí vamos ver, você cuida do resto. A empresa é por tua falei, conta. Tá, mas e politicamente? Você não vai fazer lá da Foz TV depois o QG de campanha. Da hora do daqui 2-3 anos, quando a TV estiver crescendo, porque fica difícil. Não vou usar. Então tá bom. Dona Tuti foi testemunha. Aí, fomos, me mostrou, tá, 3, 4, 5 lugares, um ali do lado do Capitão Bar, do posto ali, que era dele, depois virou uma boate e tal, falei, não dá, mas aqui, olha, não tem laje, dá um temporal aqui, os equipamentos, fora de cogitação. Aí me mostrou, tá, aí falou, não tenho mais, então vamos ter que crer, vamos ver ali embaixo do último que eu tenho, na JK, embaixo da choperia ali, onde hoje é Unifoz. Unifoz. Eu olhei lá, e lá embaixo tinha pedrisco, úmido, molhado, só pedra, todas as sobras de construção, de telha, madeira velha, tá tudo lá empilhada, aquilo tinha rato barato, tudo que era lado, e o rio fedido demais, na época era muito fedido aquele rio aí que saía do Xiscão, e a favela do lado. Eu falei, você tá louco, vamos fazer aqui. Você tá louco, Paulo, isso aqui é enorme, tinha 500 metros ali embaixo, já com a laje perfeita, não tinha um vazamento, nada. E falei, Paulo, você tem consultora? Isso aqui é um piso grande, tudo branco, e paredões aqui, janela, saia, uma sede maravilhosa. Chamamos o Liran, que era o cunhado dele, e o Liran veio e tal, e fizeram orçamento, o Paulo falou, vamos fazer aqui. E aí começamos a construir lá, e depois montamos a Foz TV. Então, na Foz TV, só a equipe de jornalismo de uma TV a cabo era Bruce Brusco, Jaqueline Crick, Cristiano Chernobyl, que hoje está na Globo, estava em Ponta Grossa, você? Bruce, daí Luciano Vilela, Mauro Welter. Essa era a equipe de televisão a cabo, uma equipe de jornalismo da Foz TV. Aí muita gente. Toninho Cirilo participou, se perguntou, participou. Ele ficou tão. E a televisão que deu tão certo, a Foz TV, e era do Paulo e da Dona Tucci, eu era só o diretor. E fizemos uma sede maravilhosa e a programação boa. Criamos o Foz Mulher, levei a Patrícia Gonzalez, bom, política, jornalismo, tinha tudo, o Dudu fazia programa, tinha muita gente da cidade envolvida. E, só que aí as coisas também mudaram. O Toninho Cirilo... O rumo, né? Toninho, muda às vezes o cresceu, rumo cresceu coisa. Demais. Aí o Toninho Cirilo, ouvi muito meu amigo, continuávamos toda a tarde nos encontrando, e preciso que se receba um pessoal de Londrina, da Mix TV lá, que é ligada à Globo e tal, TV a cabo, e lá não emplacou. Eles querem conhecer aqui. E vieram, ficaram maravilhados. Passou 2 meses, aí ele gostou da história, trouxe o pessoal da Globo Campinas para conhecer a Foz TV, que era modelo na época. E os caras saíram maravilhados. Aí, pá, estufamos o peito, né? Mas a gente tinha, eu tinha parceria com a TIM, que estava começando, era uma grana alta, governo do estado nos mandava e tal. Ainda eles falavam, não fala que a TV acaba. Não fala. Então, hoje, esse know-how... Daí eu fui embora, 2002... Aí o Paulo acabou vendendo, hoje é praticamente um laboratório da ADC. E, aliás, na época também fui eu que assinei como diretor um convênio com a ADC, para constar que lá era o laboratório do jornalismo. Curso de comunicação para, jornalismo. Para lá. Então eu fiz essa parte também. Aí, claro, o Paulo autorizou, ele era o dono, então, mas eu assinei. E aí eu fui embora, então ele vendeu, então passou. Aí eu voltei, aí fui para Toledo, fiquei na TV Record lá 8 anos, muito bom período, cidade maravilhosa para se morar, pequenininha, gostosa. Mas daí o meu sonho era voltar para a minha cidade, que era Foz. E aí o sonho de montar meu próprio canal. Porque chega uma hora que cansa. Eu estava muito bem na TV Naipi. Mas aí tive problema de família e tal, acabei indo embora, fera do esporte. E aí veio essa, também no SBT, essa mania de só policial meio-dia. Aí eu fiquei na Record 8 anos. E o meu programa era de segunda a sábado, do meio-dia, 20 a 1, horário nobre. Eu tomei conta de Toledo, graças a Deus. E vendia muito, e faturava muito e tal. E era terceirizado o programa. Sim. Era empregado. Era meu programa terceirizado. Mas eu tinha carro, como tenho, né? Onde eu fui, equipe, o centro da TV, a equipe era estrutura, minha, o carro, né? Era minha, tudo é pronto. Chegava, eu apresentava e rodava a matéria, tudo pronto. E aí as coisas aconteceram daí da mesma forma. Veio uma hora de São Paulo, que a Record queria ser o Lula e deixar a Globo ser o Collor, alguma coisa nesse sentido, a elite e tal, tal, tal, e eles queriam mudar. Enquanto a Globo fazia jornalismo normal, jornalismo do dia a dia, eles queriam fazer policial. E veio o tal do Balanço Geral, eu acabei mudando meu horário, falei, não, vou voltar para a Foz e vou fazer a minha TV do jeito que eu quero, porque você fica 8, 10 anos, aconteceu nas duas TVs, e aí vem e muda a estrutura. Eles não me tiraram, mas eles queriam que eu fosse 7 da manhã. Falei, você está de brincadeira, vou levantar 6 horas da manhã, fazer programa para quem? Pouca gente. E o pessoal está indo, os pobres que levantam cedo estão indo pro ônibus, né? E os ricos estão dormindo. Aí não dá. E aí acabei. Sem então, audiência não dá para trabalhar. Para montar aqui a nossa televisão, Canal 10, graças a Deus deu tudo certo. Que a gente vai falar também aí, em sequência aí também, sobre o Canal 10, né? Que muito nos interessa. Mas eu queria te fazer uma pergunta assim, muito específica. Nós temos uma fotografia aqui em mãos aqui, que tem uma galera aqui reunida aqui, tem mais de 15 aqui pessoas que são da área de comunicação, muitos jovenzinhos ainda, né? Muitas carinhas novas aqui, e eu queria que você aí nominasse aí essa esse pessoal foto, aí dessa essa foto. Essa foto foi no meu apartamento, um churrasco que eu fiz para ele, uma confraternização. Tá aqui o Ivan Halber, jornalista, foi embora, Sidney Busanello, tá aí até hoje, Neri Ribeiro, Stan Godoy, Nestor Lichnov, trabalha no RPC, o Gilberto Vidal, o Zoriva, trabalhou aqui até pouco tempo, o Silvinho, que é um excelente fotógrafo, também trabalha com marketing, o André, que é narrador, o Juarez e o Valdir, os dois da Rádio Cultura, o Juarez já falecido, Sônia Vendrame, Silfredo Colombo, que era o nosso técnico nas transmissões, viajava junto e tal, Pedro Fontoura, de triste memória, e o Luiz Quezine. E aqui está eu e a esposa, então. Aqui que tem time, hein? Que 17 só para fazer esportes. Só para fazer só esportes. Só o time de esportes. E a equipe de esportes ao vir para isso. Hoje não existe uma equipe dessa, talvez numa grande emissora, não, né? De não, nacional, não, mas hoje não existe nós localmente. Nós éramos famosos. Nós chegávamos em Porto Alegre, tinha nossa cabine. Chegava em Curitiba. Tinha a nossa cabine, o pessoal nos respeitava. Eu só ligava a Telepar mesmo, colocava. Você ligava a Telepar. A Telepar que ia lá e botava nas melhores cabines da nossa equipe. A Rádio Clube, em 94, veio para e quis fazer uma parceria, nós assinamos um contrato, inclusive lá no Teo Rafaim, com o Neus e tal, fizemos um churrasco, do Lombardi Júnior, que era o chefe da equipe da Rádio Clube, e queria fazer uma parceria conosco. Aonde eles iam, onde ia, a gente trocava figurinha. Então, uma equipe fantástica que a Rádio Clube tinha, era a melhor do Paraná. Audiência e eles grande. Nos procuravam fazendo uma parceria. Infelizmente, 6 meses depois, isso foi novembro, 3 meses depois, fevereiro, o Lombardi foi pescar, eu estava em Camboriú, o Jorge Guirado também, e o Jorge bateu na minha porta 10 da noite, não vou nem subir, só te avisar, o Lombardi acabou de morrer. Mas como? Um cara de 40 anos, sadio, maravilhoso, foi pescar, e na pescaria ele dormiu na volta. Quando encostou no banco de areia, na volta, ele caiu do banco da lancha, assim, no 30 rio. Centímetros, 40 centímetros. Não, caiu no chão. No chão. E machucou, doeu as costas e tal. Isso era 6 da tarde. 10 da noite morreu. Ela quebrou, perfurou alguma coisa lá. Um órgão foi, interno. E aí a equipe, então, não deu certa parceria. Mesmo assim, nós organizamos a Copa do Mundo com a Rádio Cultura. A Transamérica, que na época era 97, não me lembro como é que era o primeiro nome, era Jovem Pan, a primeira do Cirilo? Foi sim. Acho foi, que é sim. Jovem Pan, era né? Jovem Pan. Uhum. E a Rádio Clube. Eu negociei com o Banestado e tal, o governo do Estado, para fazer a cobertura para as 3 emissoras de rádio, mas daí desmanchamos. Né? Você falou de Toninho e Cirilo antes no começo, eu vou aproveitar o gancho que eu lembrei dele. Claro, claro. Toninho e Chico Alencar, a gente tomava cachaça todo dia, o Chico ficou muito bravo, trabalhava no Jornal Estado do Paraná, o Chico, 10, 15 anos, e aí o Toninho falou, vou para Brasília, que eu liguei para o Canto de Ver, e nós vamos conseguir uma concessão de TV para Foz, porque Tarobá não é daqui, dava risada, porque eu estava na Tarobá. E aí, 83 isso. Mas ele foi a Brasília, saiu o edital de licitação, ele arrumou um sócio, Paulo Pimentel, meio a meio. Correu tudo bem e tal, tal. Aí foi o rolo. Quando estava quase para inaugurar, o Paulo veio, então vamos acertar e tal, fazer o contrato, que é tudo de boa fé, o próprio Cirilo. Aí o Paulo falou: você tem 25, você tem 50%, mas do meu 25%. E 25% é da minha esposa, 25% é do Luiz Moço, meu genro, e 25% é da Lúcia, minha filha, e da. Como é o nome da mulher do Paulo? Agora fugiu, mas da esposa. Então eram 4. E a minha, então eu tenho 25%, Paulo, você tem 12,5%. Esse Cirilo ficou tão bravo, tão revoltado. O Chico Alencar largou o jornal, anos, 15 anos, largou e xingaram o Paulo e acabou. O Toninho prometeu no mesmo dia, vou trazer outro aqui, vou te matar. Pois ele foi. Passaram-se os anos, associou com o Cunha Pereira e foi a Brasília e conseguiu outra concessão que deu a Globo. Daí ele ficou como diretor, sentado na cadeira bonita lá alguns anos até... nos deixar, infelizmente. Então tá aí o Toninho Cirilo. A Rádio Cultura já tinha, a FM foi aquele que ele trouxe, a Rádio FM de São Mateus ele conquistou também, com amizade, carinho, pescar junto e tal, e Camboriú também, a Antena 1 era dele. Então tudo isso, mas ele foi vendeu tudo, né, e ficou só na Globo e aí nos deixou. Então, um grande nome, né, realmente, para Foz do Iguaçu, para comunicação. Para nossa área e 2 televisões, né? Não precisa dizer mais nada. Não, tinha fantástico. Que ser super homenageado aí com nome de rua, nome de praça, nome de colégio. E até a agora gente não vê, né? Até a agora gente não vê, exatamente. Não. Até agora não vi nada. Vi alguns vereadores aí dando indicação para lombada, placas e outras coisas e sim. Brigando por causa de um cavalo lá que está estacionado, infelizmente. É verdade. O que nós temos para anunciar aí, dona Rita? Temos mais alguma música aí? Porque nós vamos na sequência, depois da música, nós vamos entrar no Canal 10. Queremos saber a história aí da TV Canal 10 aqui de Foz do Iguaçu. Vamos programar? Vamos embora. Vamos de... Até lembrando que vem para o Brasil, né? A gente já tem que se preparar em outubro. Andrea Bocelli. Isso não dá para perder, né? Então, para quem a gente... Vamos começar a curtir desde já. Andrea Bocelli, pode ser Márcio, Con te partirò. Histórias e memórias. Quando manca il sole, se su le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Gente do céu, hein? Que loucura, Pegoraro. André Bocelli não tem pra ninguém. E aí, compadre, o que você acha do André Bocelli aí? Achei ótimo. É, outubro, daqui no Brasil. Eu te perguntei se já viu a capa do disco dele. Tal. Sim, você já. Não viu? Ele não. Também não viu. Né? Credo, gente, vocês, credo. Que não. Gente má. Agora ele e o Stevie Wonder, eu nunca vi. Nossa, agora fiquei aqui, ó, de canto, por favor. Aliás, as músicas do programa são bem escolhidas. Muito, né? Bem escolhidas. Nossa produção aí realmente está caprichando. É, parabéns mesmo. A Samela escolhendo, né? Ah. A Samela e o Márcio Barreto dão conta, né? O Márcio então, é bom também. O Márcio aprendeu. O Márcio, é porque é muito novinho, né? Então vai aprendendo. Está aprendendo aqui, com a Samela, que tem mais experiência. Tem menos idade. Viu que ele, que ele tem uma mais filhada não faz? Inverte viu, tudo, né? Viu, inverte tudo. Mas nós estamos aqui, né, Rita Araújo, com o Alvir Prasner. Uma enciclopédia, aliás, esse, né? Sobrenome, qual é a origem? Prasner. É alemão. Mas não sei dizer nem bom dia, né, meu pai? É. Aliás, muita gente fala, é Prasner, né? Eu falo, não, é Prasner. Não, é Prasner, não é, não quero que fale. É Prasner. Não gosto. Alvir. É Prasner. Então, o nome é dele, ele fala. Ele fala, já está no auge, né, aqui de poder... dizer o que ele quer na vida. Mas ele, né, tem umas curiosidades aí, não tem, Alvir Presner? Tem, sempre tem. Tem uma curiosidade. Eu vou contar rapidinho. Conta, tudo, porque depois eu quero saber do Canal 10 também. Canal 10, tem muita coisa para falar. Então vamos lá. Não, aqui aconteceu um fato. Quando veio em 1980 alguma coisa, o presidente Figueiredo vinha à Foz. E a Bandeirantes tinha que cobrir. Mas ela falou, não, o Alvir tá lá, o Alvir faz para nós. Ah, então tá, e eu aceitei, claro. Só que 10 da noite anterior, me deu uma crise de rim. Eu fiquei sabendo mais tarde, mas uma crise, achei que ia morrer. Passei a noite inteira em claro, mal, ruim, com as pernas deitadas no chão, levantando as pernas na parede, não havia posição. E 6 horas eu tinha, era o único credenciado da Rede Bandeirantes, e tinha que fazer a matéria, os dois presidentes iam se encontrar aqui, depois iam para a Argentina, também lá, aqui, aquela cerimônia danada, e eu tinha que estar 6 horas, 6 e 1 não entrava mais no aeroporto, dentro do avião da... que ia acompanhar a comitiva. Ainda tinha que pegar o João Milanês no hotel, que estava aí, o dono da TV, ia juntar o credencial, e ele foi assistir e eu fui trabalhar, naquelas condições. Foi o pior noite. Pior momento da... E profissionalmente, o pior dia da minha vida, mas eu tive que encarar. E aí ficamos o dia todo, só para minha sorte, a minha parceira de banco, que era todo numerado, e me deu água dia todo, remedinho dia todo, deu o maior carinho, chamada Ilse Scamparini. Olha, hoje só. Tá lá, hein? Hoje tá na Globo, tá na Itália, Internacional, né? Na Itália, cobre tudo sobre o Papa, lá é ela, uma pessoa fantástica. E para terminar bem o dia, depois de todo aquele sufoco, meio-dia já na Argentina, Alvir Presner e Toninho Cirilo foram selecionados no meio de 300 jornalistas do Brasil e da Argentina para representar a imprensa numa mesa principal com as autoridades num outro salão, que a imprensa é tudo para cá e as autoridades lá. E nós dois somos chamados representando a imprensa aqui. Então me deu um orgulho muito grande, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Naquele dia, comecei como a pior noite da vida e foi um dos melhores, dias profissionalmente falando, produtivos e reconhecimento que eu tive também no mesmo dia. Então, o que a gente vai do inferno ao céu de repente, né? De repente. E vice-versa. E Alvir, essa tua carreira agora, são quantos anos de carreira você... De televisão? Eu comecei em jornal no estado do Paraná em 67. Daí e já aí dá pra foi, ver. Eu passei pela... Tive uma revista em Cascavel chamada Imagem com o Caio Gottlieb e o Sir João Carlos Deis, da Igual, falecido. Depois fui para o Fronteira do Iguaçu, aí paguei todos os meus pecados, porque a gente estava numa fase maravilhosa, o jornal era o melhor jornal da cidade, não tinha ainda o Paraná. E aí botaram fogo no jornal, problemas políticos, e aí mataram o Antônio Heleno. E por acaso, eu era diretor comercial, avalista de todos os bancos do jornal. E o jornal ficou parado 2 anos. Eu vim de casa com piscina, vim de tudo que eu tinha em Cascavel, para não deixar cair a peteca. E daí foi quando também apareceu a TV Tarobá. E eu tinha um nome conceituado, graças a Deus. A gente zela muito por isso. E aí acabei indo para Tarobá, daí que eu vim para Foz. E você olhando, nós olhando agora para trás, né, contando toda essa história, dá para dizer que valeu a pena essa carreira profissional? Ah, claro. Eu estava no gabinete do Dobrandino, eu tive um cara que veio de São Paulo falar comigo. Ele queria me dar a concessão da Hyundai. Eu falei, não entendo. Meu irmão humano, você conhece, João Ivaristo também, que compraram uma fazenda no Mato Grosso, e eu, sem falar comigo, eu era que ia tocar lá. Eu, não sei nem contar boi, não sei se conta, divide por 2 com as chifres ou por 4 pelas pernas. Então, não vou. E recusei várias propostas para ficar no que eu sei fazer, que pelo menos eu acho que sei, né? Que você então, gosta não também. Dá, eu gosto, é isso que a gente tem que fazer. E a gente tem que ser trabalhar feliz. Também com o que gosta, ser feliz. Agora, né? De vez em quando fecha o mês e o dinheiro não sobrou, faltou bastante, dá aquela agonia, certo? Né? Mas, enfim, agora não tem mais retorno. Também, e aí você cansou de ser empregado, cansou de fazer sucesso para os outros empresários e quis ter o seu próprio canal de televisão. Porque eu trabalhei na Tarobá 15 anos, como diretor-geral aqui, fui repórter, fui tudo. Depois, na Foz TV, eu era o diretor, mas não era o dono, mas graças a Deus tinha autonomia. A Rádio Cultura, a equipe de esportes era minha, era terceirizada, eu tinha 17, 18 funcionários. E daí, eu, na IP, também terceirizado, era meu programa, então era terceirizado. Pagava um X por mês e mantinha toda a equipe. Então eu acostumei não depender, porque o jornalista hoje ganha 2.000 e pouco, né? Isso é uma vergonha, então não tem como. Eu tenho vários funcionários lá, 1.000 e poucos reais cada um, e olha lá. Então não dá para pagar, ninguém mais suporta a carga de tributária. É impossível tocar uma empresa no Brasil hoje. Se a gente fosse inteligente, fechava tudo. ficar no rio pescando, comendo, deu o que der ali, deu um peixinho, come, parar, não dá mais. É impossível uma empresa hoje se manter de pé, muito difícil. E aí eu resolvi voltar para a Foz, que eu contei que eu estava lá, e aí mudaram toda a programação. Eu falei, não, não aceito. E aí então eu vim para montar meu próprio canal, até porque daí a gente coloca os programas pra... E a gente adquiriu experiência desde 80 em televisão, né? São 35 anos, vai fazer 36 agora. Então a gente aprende alguma coisa. Por exemplo, eu tenho programas todos semanais. Então a Rita vai lá, grava o Nossa Gente e Nossa História. É, aliás, a Rita é uma das colaboradoras lá. Ela, né, vai lá, grava. O programa é semanal. Agora, como é reprise, ele jamais pode ser no mesmo horário. Senão você chega da tua faculdade, 11 da noite, liga lá no canal 10. Ah, a Rita entrevistando o Pegoraro. Que boa entrevista. No outro dia você chega no mesmo horário. Ah, vamos ver hoje quem é. Aí os dois de novo. E no terceiro, os dois de novo. Falar, não, para aí. Não aguenta, não dá, né? Não dá. É o erro de todas as TVs a cabo. E continua, né? Na época, quando vieram para cá, aquele pessoal da Mix, de Campinas, da Globo, conhecer a Foz TV, que era um sucesso na época, eu já fazia esse modelo. Só que ali a gente tinha 5, 6 programas ao vivo. A Patrícia fazia o Foz Mulher ao vivo, aí eu entrava com o Esporte às 6h30 ao vivo, Fera do Esporte, daí entrava o Jornalismo ao vivo. Então, os outros programas eram gravados, mas esses 3, 4 eram o carro-chefe, então era tudo ao vivo. Mas os outros nunca repetia, nunca no mesmo horário. Não, é impossível, é cansativo. Então, tudo semanal. E a gente coloca ali, nós temos uma grade muito forte, muito boa. Agora estamos de recesso ainda, né? Desde o final do ano, sem gravações muito. Agora recomeçaram. Segunda-feira já volta o Feras do Esporte gravando. E a Rita volta semana que vem, na outra, talvez. Enfim, Fala Sério volta, que é entrevista. Programa de pescaria. Não, esses continuam normal. Eu tenho 9 programas terceirizados, porque Foz do Iguaçu não comporta 20 programas diários. Não tem como se fazer, não existe, nem assunto. Então eu tenho os Serranos na TV, vem de Porto Alegre pronto, produzido, muito bom. Eu tenho A Hora do Pescador, vem de São Paulo pronto, muito bom. Eu tenho 4 programas da Universidade Federal do Paraná, que fala sobre muito mídia. Bom também. 4 programas bons em semanal, tudo direitinho. Então, e tem o Melhor da Festa, terceirizado. Então, a gente tem aí uma gana de 9 programas terceirizados e parcerias, né? Não é nem terceira, é parceria. Então, e aí os outros são produzidos, certo, pela gente ali na própria estação. E você está ali no centro, né? Bem no centro, ali, na esquina com a Avenida Brasil, praticamente. É, eu estou, né, entre a Brasil e a JK, na Rui Barbosa. É ali na Rua da Paraguaçu, ali no meio da quadra, primeiro andar inteiro. Construímos um estúdio com 140 metros. Estúdio muito grande. Muito grande, bom. Tanto é que a própria RIC está fazendo Cidade Alerta no meu estúdio, todos os dias lá, às 7 da noite. Uma parceria. Tem lá uma parceria com eles. Então, o Robson Silva apresenta todo dia, de segunda a sexta, lá no nosso estúdio. Então, nós temos uma estrutura que muitas TVs abertas não têm em Foz do Iguaçu. Agora, custo caro. Estou malhando ainda, não saímos ainda do vermelho, correndo. Mas eu acho que esse ano tem tudo, claro, se a situação brasileira melhorar, né? Tem tudo para dar certo. Vem ano político também. É um ano político, isso que eu ia dizer. É um ano político, você pode trabalhar também aí com as locações, né, do estúdio também, né, para os partidos políticos. A gente está pensando seriamente no TRE, né? TRE a gente ceder lá. Eu tenho como tocar a televisão normal. E ainda fazer um TRE para um partido, porque a estrutura nossa é grande. Tem salas enormes lá, sobrando, grandes, então, bem mobiliados também. Está tudo certo para fazer. É central, todo mundo sabe onde é, então fica bem, bastante prático. Eu tenho o sistema Chroma, né, que é o sinal verde lá para você inserir nas costas, porque não sabe todas as imagens que você preferir, com fotos, imagens, tudo. É aquilo que acontece no Jornal Nacional da Globo, né? Você vai levar 11h30 da noite, uma hora, e tem uns 30 trabalhando lá. Aquelas imagens foram feitas durante o dia, e tanto é que eles estão lá em cima, o pessoal está lá embaixo, e a câmera parece que faz assim, né? Ela sobe e desce, assim, faz uma curva para baixo, mas é tudo aquilo porque é montagem. Você trabalha no Chroma fundo verde, a Tarobá tem muito isso, é digital tudo. Todos os programas da Tarobá hoje, em Cascavel, eles são no verde. Chega lá, só aquele verde, 2 cadeiras, tá? E depois você fecha com o chroma key. Esse eu tenho também ali no nosso canal, perfeito, e sinal bom, qualidade muito boa. Temos 5, 6 cenários fixos, sim, para outros programas. Então a gente está muito bem instalado, muito bem estruturado. Resta agora consolidar de vez esse trabalho. A Rita Diga Araújo aí, pode também dar um depoimento sobre o Canal 10, né, Rita? Quantos programas lá, Rita, já realizados já no Canal 10? Muitos programas, né? Sim, sim. Quando o Alvir montou, trouxe para cá, a gente iniciou com Visão Católica. Muito bom, né, Alvir? Nossa. Bom de fazer. É bom de fazer. Bom, trabalhar no Canal 10 é tranquilo, porque a equipe é bacana. O Alvir, onde está o Alvir dirigindo, ele torna uma mais... tranquilidade. Uma tranquilidade. É suspeita porque é comada, né? Olha lá. Não, não, porque você sabe que eu sou chata mesmo. Então, aquela coisa de você estar tranquilo, as pessoas são bacanas, porque você não trabalha sob pressão. Então, eu acho assim, o Canal 10, olha, desejo assim de todo o coração, e sempre onde o Alvir estiver, estarei junto, se Deus quiser, porque é muito tranquilo trabalhar. Ele passa para a gente tudo que eu sei, eu aprendi com o Alvir. Então, boa ou não, eu me acho tranquila, né? É boa, ótimo. Eu não tenho problema nenhum. Pego o microfone aqui e até canto. Boa não, pedindo. É excelente. Então, eu devo ao ouvir. Então, a gente começa assim, humilde. Sim, aprendi, falo para todo mundo. Foi ele que me descobriu, muito estranho ainda, tem que rir. Porque sabe lá Deus o que é, né? Padrinho, estava lá com meu padrinho Toninho Cirilo, de repente conheceu o Alvir, que hoje é meu compadre, né? Mas uma história muito bacana de viver, eu tenho muito orgulho, e até pediria pro Alvir falar um pouquinho de como se portam hoje, porque o Alvir tem essa condição, tem essa postura, e ele pode falar dos profissionais de hoje, como eram na nossa época. Uma hoje comparação, a gente está uma né, comparação com isso, assim, né? Que ele pode fazer. Né? Muito bem. Um pouco delicado, difícil, porque a gente só tem amigos, então não dá para apontar muitos erros e tal, mas eu acho, por exemplo, o Jornal da Globo, meio-dia, eles vão à Medianeira, de carro, cinegrafista, repórter, todo mundo, vão lá em Medianeira para fazer uma matéria assim. Hoje foi apreendida uma tonelada de cocaína aqui em Medianeira e tal. E acabou a matéria. Sim. Não diz quem é, porque crime não pode. É crime, o réu não foi. Não, não pode entrevistar. Ele não foi ainda condenado. Ele dá cadeia para quem fizer. Então, vai lá. Então, para que fazer isso? Até um dia eu brinquei com a Dina. Dina, você fez estágio comigo. Não foi para isso que você fez estágio, né? Para ir lá em Medianeira falar que foi apreendido 10 quilos de maconha. E só. Não mostra o carro, a placa, não mostra quem é, não mostra nada. Então, tem alguns erros jornalísticos que são muito grandes. Então, e esse erro maior, na minha concepção, é insistir todos, a maioria dos canais, com matérias policiais ao meio-dia, nos horários chaves, 6h, 6h30. Então, eu acho isso um despropósito, mas eles trabalham com pesquisa. Então, talvez o errado seja eu querer fazer uma televisão com programas interessantes, com programas só falando bem da cidade, só divulgando as coisas boas. Eu não tenho policial no Canal 10, mas os programas de sucesso hoje são o quê? É Batatinha, Robson Silva, Luciano Alves. São esse tipo de programa que está emplacando no Brasil. Quer dizer, a mentalidade do telespectador é muito complicada. Agora, eu não vou, por causa disso, mudar o meu conceito, a minha opinião. Então, eu acho que esse é o grande erro hoje da imprensa local, esse tipo de notícias que não acrescentam nada, não somam. Outra coisa, por exemplo, a Globo está fazendo agora matéria lá com 10 gordos, para ver quem emagrece mais. Isso aí acrescenta o quê na sua educação, no seu dia a dia? Em que isso soma? Só aqueles que estão lá, aqueles 10 minutos de fama lá, e emagreceu 200 gramas, outro 300. Ah, para, pelo amor de Deus, isso não é notícia. Ou aqueles 10, 15 que estão dentro de uma casa cheia de câmeras e degradante. Big Brother é o fim do mundo, né? Foi bom até nos primeiros 4, 5 anos, todo mundo acompanhava, eu confesso, via. Mas depois não, né? Chega uma hora que não muda nada, tudo programado, sem condições. Não vamos nem falar no Big Brother, vamos falar nós. Estou falando em termos locais, né? Uhum. E a imprensa realmente antiga era muito mais sábia, né? Você lembra que nós tínhamos um suporte muito grande aqui com órgãos de imprensa, televisão, rádio, os jornais eram muito fortes aqui, né? Essa também é uma mudança muito radical. Com e a internet né? Tomou conta e a própria Gazeta do Povo já anunciou. Se não parou, já está parando. Não sai mais a versão a gráfica versão e papel. Não sai, vai ficar só na internet. Digital. Tá? É o que está acontecendo. É a mudança do mundo, a gente tem que entender e acho bom. Agora, acompanhar um pouco também. Dá saudades daquele tempo antigo que o Chico Alencar tinha. Eu, em Cascavel, no estado do Paraná, tinha 4 páginas dia.

Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. E que viagem que a gente fez agora. Nada por mim, Marina Lima, 1986. E o compadre aqui falando que era pra nadar onde? Se jogar no rio? Nada por mim, então eu também nado por você. Me atiro, morro. Lá no lago de Itaipu, com uma onda de 2,5 metros lá no meio. Sentiu aí, Pegoraro? A coisa aqui. Nossa, que maravilha. As coisas boas. É passear de catamarã no pôr do sol lá. Tá Porto vendo? Sol é muito bonito, uhum. né? Realmente, Foz do Iguaçu tem alguns locais, né, que são muito especiais, né? As Cataratas do Iguaçu não precisamos falar do Parque Nacional, né? Mas o Lago de Itaipu, esses atrativos novos agora, o Marco das Américas, falamos agora nesse intervalo também, são a união ali dos rios, né? Paraná e Iguaçu, são locais muito especiais, né? Eu inclusive, mesmo. Sábado, agora o Carnaval, recebi minha netinha de 10 anos aqui, minha nora, e fomos para as Cataratas mais uma vez. Passamos um sábado maravilhoso. Um abraço para a Adélia, toda a equipe nos recebeu lá, como sempre, né? São muito positivo, gente, né? Mesmo, realmente uma competência. E não é, a gente sabe que não é só com a gente, é com todos que todos, chegam por lá. Isso é muito bom para a cidade de Foz do Iguaçu. É uma marca, né? De Foz do Iguaçu atender bem, né? E ter aí pessoas competentes numa empresa como a Catarata S.A. e agora fazendo esse investimento fantástico ali no Marco. Também estive lá almoçando, eu e o meu filhote Abel, e fomos lá, um espetáculo também, muito bom os dois pontos. É isso que a gente precisa, né? O turismo não pode se acomodar. Aliás, falando em turismo, qualquer hora nós vamos falar sobre turismo. Eu quero fazer lá na TV, fazemos aqui também, um debate sobre isso, né? A Secretaria de Turismo de Foz é o patinho feio, por incrível que pareça, é sempre a terceira, quarta ou quinta em orçamento de baixo para cima. É o fim do mundo. Em 20 secretarias, né, é a 16ª. Nós tomando um cafezinho aqui, tem tudo a ver a rádio com a televisão, né? Com a TV a cabo, né? Tem muito a ver, né? Os programas são muito parecidos, as pessoas, as produções são muito próximas. Em Cascavel, a KTV tem a TV e a rádio. A Rádio FM e a KTV. Os programas de rádio, eles são transmitidos com duas, três câmeras dentro do estúdio, e já está na TV simultânea. Exatamente. Dá para fazer o Histórias e Memórias ir para a televisão, né? Nossa, Histórias e Memórias, nossa, mulheres, bacana, tudo mulheres. Isso gravando com três câmeras e tal. Sim, de passar uma maquiagem, colocar o Márcio lá de peruquinha. O Márcio de peruquinha, eu já pedi doações de... Passar um batom roxo. Alvira, você está ganhando um abraço aqui da ouvinte Cláudia. Está ganhando um prêmio. Olha, não, um abraço. Ela lembra de você como Cláudia, que mora no Ouro Verde. Ela lembra de você como chefe de gabinete. Certo. Grande Alvira, ela está falando. Um abração para você. Obrigado, Cláudia. Um beijo para você. Viu que bacana? E nós podemos já participar ainda do sorteio? Não, já está chegando ao final. Não, agora ainda está participando. Só se for rapidinho no gatilho. Rapidinho nós no gatilho. Temos hoje, então, dois sorteios. O terço, né, da Tea Bijuteria, terço para carro ou chave, com metais dourados. E temos lá o complexo Dreamland. Estamos falando mesmo. Aqui de atrativos turísticos. Esse complexo, um abraço lá também para o Luiz Moreira, que é nosso parceiro aqui da Rádio Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e Vale dos Dinossauros. Muita gente participando, felizmente, né? Nosso programa aí com uma audiência maravilhosa em Graças Foz do Iguaçu, programa ao vivo. Muita gente participando aí através do WhatsApp e telefone. E olha, esse Histórias e Memórias, ele é nossa gente, nossa história, ele tem tudo a ver. Muito Só parecido. Falta esse casamento se concretizar, porque tem tudo a ver mesmo, né, compadre? Os programas da Rita Araújo, do Alvir, do Canal 10, de histórias, né, de memórias também, eles estão hoje ancorados no YouTube, é isso? Todos eles. Todos nossa eles. Gente, nossa história. Desde 2011 a gente fez um projeto, inclusive eu fiz esse projeto para o centenário do município, só que aí a Secretaria de Turismo me deu um nó, né? Eu levei o projeto naquele encontro que teve no Colégio São Luís, com sugestões para o centenário, isso 2 anos antes, e aí pegaram o meu projeto e fizeram uma casinha ali na Jorge Schimmelfeng ali, e aí usaram ainda me mandaram um e-mail solicitando a relação de todos aqueles que a gente já havia feito entrevistas para o nosso programa. E cara de pau mesmo, né? E para eles também levarem lá para fazer. Então, a nossa história desde 2011 serviu de modelo para nos roubarem o projeto no centenário. Mas, enfim, fizeram, eu mandei. Só copiaram. Eu só falei, copiaram, olha, amor. Você só abre o YouTube aí no canal 10, que você vai ver todos os entrevistados. Não precisa nem fazer de novo, já pode revisar, está autorizado. Me deram uma rasteira. É verdade. Então, nossa, todos lá os programas, eu já pesquisei também. Uhum. Aliás, isso também no nosso site, né, da Transamérica Foz também, uhum, você pode ver e ouvir os nossos programas aqui também, Histórias e Memórias, porque hoje as universidades, né, estão aí, os trabalhos acadêmicos, muita gente querendo saber quem foi o Alvir, verdade, né, na história, verdade, da cidade. Então é importante a gente gravar isso, usar essas ferramentas, né, Alvir, que a própria internet está a nosso favor. Para algumas coisas ela piorou, vamos dizer assim, né, a comunicação, mas para outras ela ajudou bastante como ferramenta. É, quem ajuda, quem sim, quiser ajuda saber do Alvir, né, já fica ligadinho que o próximo Nossa Gente, Nossa História, quando estiver retornando na próxima semana, o entrevistado vai ser o Alvir Preisner. Olha, eu não tô só sabendo disso. Acho que a direção da TV não vai autorizar isso aí. É a condição, é a condição obrigatória para reinício, gente, do programa. Se for assim, tá certo. Vendo? Veio para Histórias e Memórias, agora tem que ir para Nossa Gente. Mas contei quase tudo aqui agora, já não vai ser muito. Não, mas lá vai tá vendo, né? Sim, vai tá... E eu sou testemunha ocular disso. E vou lá também te ajudar, Rita. Olha lá, pronto. Tá aí, agora tá aí, o casamento vai ter que ser feito, né? Esse casamento tem que concretizar para a gente ficar mais satisfeito ainda. Maravilha. Os dois juntos vai ser muito bom. Tá, e você, combinado, Pegoraro? Então, acho que nós podemos fazer uma... Vou dar uma sugestão aqui ao vivo, Rita Araújo. O Alvir vai escolher aqui os sorteados, né? Uhum. Então são dois sorteados ou sorteadas, né? Um para ganhar o terço da Teia Bijuteria e outro para ganhar o complexo Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e Vale dos Dinossauros. Enquanto isso, Márcio, nós podíamos rodar uma música enquanto o Alvir, porque são muitas participações aqui. A Samila está passando para ele ali para escolher, então, dois nomes. Daí, depois da música, a gente já toca, já sorteia, já apresenta os Felizardos. Tá, beleza. Eu vou escolher fazer uma homenagem aqui à minha sobrinha, Juliana. Tem uma Juliana aqui, então vai para Juliana. Olha aí, então já... Quem é? A Juliana ganhou o quê? O terço? Juliana, então, o terço da Teia Bijuteria. E aí o Complexo Dreamland, aí, logo após a música que, uhum, o Márcio vai rodar para a gente agora. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Summer day, my share. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Gente, que maravilha de música. Em 1969, Stevie Wonder, Ma Chérie Amour. Pode parar, vocês dois podem parar. Não vou falar se viu a capa. Não, não, podem parar. Eu vou falar rapidamente, pegar o nome do pessoal que o padrinho, né? Padrinho da minha filha aqui, o Alvir Presley, sorteou. Quem ganhou o terço foi Juliana Rosário. Olha que bacana. Juliana Rosário. Tá? Ganhou o Rosário. Não vi o sobrenome, não vi. Só tá fiz vendo? Uma homenagem à minha ganhou sobrinha. Ganhou o Rosário Juliana. Da Teia, a bijuteria. Então, a Juliana liga aqui para a Luciana, liga pra, né? Liga Luciana a partir de amanhã aqui na Rádio Transamérica para agendar a retirada do terço dela lá no ateliê da Teia, a bijuteria, que fica ali no Shopping Mercosul. Bacana. Boa sorte, hein? Faça bom uso desse terço, menina. E quem ganhou o Dreamland foi Stephanie Medeiros. Então a Stephanie também entra em contato aqui com a Transamérica, com a Luciana, a partir de amanhã. E a Stephanie pode levar duas pessoas, dois acompanhantes. Pode levar o namorado, pode levar a mãe, o pai, a irmã, enfim, qualquer pessoa que ela queira. Então são dois acompanhantes lá e fazem agora os três passeios, os viu, três Rita? Passeios, os três, né? Passeios. Então ela vai fazer o Museu de Cera, o Maravilhas do Mundo e o Vale dos Dinossauros. Se aguentar, faz os três passeios os no três mesmo passeios. Dia. E vale três, a pena. No carnaval fiz os três. Maravilha. E o que eu adorei foi sentar na mesa do presidente Obama e telefonar lá. Ainda tirei o sapato em cima da mesa dele. Você tá vendo? E para esse pessoal, gente, faz o registro, né? Coloca aqui. Tira no, foto, tira né? Foto marca aqui pro a Transamérica Foz, uhum. O H&M também, né? Pra gente tá vendo vocês. Não esqueçam disso, que o lugar é lindo. E todo mundo comentando que cada vez que vai lá, sempre tá tem alguma coisa diferente, uma não novidade, sei o quê. Né? Uma novidade. Muito e bom. Depois ali na frente, né? Tem alguma coisa para comer, assim, ó. Agora tem novidade lá com sanduíche. Também, né? É. O American o quê? Food food truck. É. Ah, muito vamos bom. Chamar ali a nossa professora de inglês um ali. Belo do veículo lá, nossa. Bonito. Só da década nem de comer 50, nada. Né? Só ver o veículo já. Já, assim, pronto. Caminhão né? Original da década de 50. Beleza, conferi isso nesse final de semana. É. Então, olha, o Alvir viu, muito já tá bom. Afirmado. Coisa boa, hein, gente? Esse aí Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu só tem coisa boa, não é, Pegorado? Novidades, novidades. Eu queria perguntar pro Alvir, nós estamos chegando no final do programa, Alvir. Quando a gente fala para o entrevistado que o programa é 2 horas, ele se assusta, né? Mas depois a gente vai conversando, batendo um papo, ouvindo uma música e passa o tempo assim rapidamente. O que faltou o Alvir falar que ele gostaria de dizer para os ouvintes da Transamérica Foz? Na primeira, eu só queria fazer uma colocação aqui sobre o tempo. Você pega um falador como eu, aí passa rápido. Se você pegar, eu tenho entrevistado lá, às vezes eu mudo. Falo, o programa fala sério, uma entrevista política de uma hora, e o cara só fala sim, não, aham. Uh-huh. Nós chamamos no jargão jornalístico, tirar leite de pedra. É Deus o livre, se você pegar um cara que fala pouco aqui 2 horas, você tem que tocar a música de 10 em 10 minutos. Verdade. Então, verdade, é bem verdade. Complicado. Uhum. Agora, eu acredito que não. Eu fico muito feliz de estar aqui. Acho que falamos. Tem muita coisa para falar, né? Não falamos nem quem vai ser o próximo prefeito, mas isso aí a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas você pode deixar o palpite não. Aí do Alvir, vai ser então, importante. Só queria mesmo agradecer a direção da emissora, principalmente a vocês 4 que estão aqui conosco, né? E é um prazer. Estamos também de portas abertas lá na televisão Canal 10, esperando vocês. Então, é uma parceria que a gente espera que dê muitos resultados, muitos frutos e que a gente permaneça juntos aí por muito tempo. Obrigado amém, de coração. Amém, amém, amém. Né? E nós gostamos de parcerias, né? E vou, nossa, me agarrar no, e vou me agarrar no terço, como diria o Gaúcho. Já que temos sorteio de terço, vou me agarrar no terço. Verdade. Obrigado a vocês. Verdade, obrigada. Eu agradeço ao compadre aqui por ter, né? 2 horas, nossa, mas 2 horas ele tira de letra. Então, um bom domingo, uma boa semana, até domingo que vem, ou sábado no Mulheres, né? E aí fiquem com Deus, até então, Pegorado. Muito bom, nós estamos aqui com a Rita Araújo também e a Samela e o Márcio também no programa Mulheres Transamérica, que estreou no último dia 6 de fevereiro, onde tivemos o segundo programa, né, já do Mulheres. E o Histórias e Memórias também, começando o ano, né, praticamente aí com força total hoje. Muito obrigado pela presença do Alvir, o Alvir com toda essa bagagem que ele tem, né, não só na parte de comunicação, na parte política, na parte esportiva, na vivência, né, uma experiência de vida muito grande